amanhã já renasceu. E no amanhã eu tenho Deus tão lindo, o amanhã de Deus tão lindo, o amanhã de Deus. No campo orvalho se encontrou, na relva que cendiu frescor tão lindo, o orvalho do Senhor tão lindo, o orvalho do Senhor. Louvai a Deus pelo amanhecer, louvai ao Senhor pelo orvalho e a linda flor. Louvai, louvai, louvai ao Senhor. Louvai, louvai, louvai ao Senhor. Acaso agora apareceu, e no acaso eu tenho Deus tão lindo, o acaso do meu Deus tão lindo, o acaso do meu Deus. No céu estrelas vão surgir enquanto a tarde vai cair. Oh, tão linda é a tarde do meu Deus, tão linda a tarde do meu Deus. Louvai a Deus pelo entardecer, louvai